A gente já, Bom a gente demais. já, alguns já conheciam o canal antes de eu conhecer, e outros conheciam depois. É uma coisa louca. Não lembro qual é o vídeo, eu acho que era dos Transformers. Ah, aquilo foi. Eu acho que foi, não lembro agora. Fico feliz que a galera vai encontrando aos poucos, né? É, pois é, pois é. Aos pouquinhos vai, Quem pessoal. sabe um dia quem sabe um dia eu viro o Ei Nerd e fico rico. Mas só se tu copiar vídeo dos outros. Se copiar, já tem meio caminho andado essa já. Possibilidade, né? Tem. Você pode fazer isso aí. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Mãos ao alto, alguém envenenou a água do poço. Caraca, não faço ideia do que tu tá falando, mas ok, deve ser uma referência muito boa. Quem pegou, como pegou a brisa. Sim, velho. Bateu a brisa, bateu. Desculpa aí, não lembro, não sei do que tu tá falando. É a frase que o Woody fala no Toy Story quando puxa a cordinha das costas dele. Ah, tá, pô. Desculpa aí, Edu. É que quando saiu o Toy Story já era quase adulto. Ah, então tudo bem. Eu ainda era criança. Tim Blue vai fazer duas rodadas de brinquedo pobre. Olha aí. E vocês já puderam ver aí junto conosco, Flávio Azevedo! Fala, galera! E nada melhor, né, do que quando você fosse no Natal, em vez de receber meia, receber brinquedo, né? Aí, sim, porra! Ó, festa, receber brinquedo. Não era sempre, hein? Era algo raro, pelo menos pra mim. Pô, pra mim também era... E hoje, pessoal, a gente tem aqui um convidado muito especial vindo lá do canal Coleção e Ação Show, o nosso querido Teide Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, eu sou do tempo em que a gente brincava com um brinquedo que vinha em cima da Maria Mole. Ô, oh, realmente, nossa oh. Senhora, cara, oh, nostalgia, agora bateu forte, hein? Caraca, meu pai trazia aquela porra no bolso, cara. Maria Mole vinha na casquinha. Geralmente era o troco do cigarro, né? Caraca, ou da cachaça, né? Um dos dois. Bom, pessoal, como vocês já podem ter visto aí, hoje nós vamos falar de uma coisa muito nostálgica, que é os nossos queridos brinquedos nostálgicos da nossa infância, da era de ouro dos brinquedos. Nós vamos fazer aí duas rodadas, aqueles brinquedos simples, né, do nosso tempo, que qualquer criança da nossa época tinha, dificilmente uma criança não brincou com esses brinquedos, e aqueles de rico, ou... que aqueles burgueses safados que diz o Nilson tinham, ou os nossos vizinhos ricos aí, que todo mundo sempre teve aquele vizinho rico, né? Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, não se esqueça de compartilhar com a gente lá os brinquedinhos bacanas que vocês tinham lá no nosso Facebook, no facebook.com/machinecast. Manda pra gente as fotos dos seus brinquedos que vocês ainda têm lá no nosso Instagram, que é o @machinecast. Não esqueça de twittar a gente lá também sobre seus brinquedos, lá no nosso perfil, que é o @machine_cast. Você pode considerar que o videogame seja um brinquedo, não tem problema nenhum. Nesse caso, você acompanha a gente lá no Alvanista, o nosso perfil lá é o @machinecast. E se você quiser fazer parte da família que mesmo depois dos 40 continua brincando com os brinquedinhos dos filhos, pra não falar que tá comprando pra eles próprios, se junta com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. Brinquedo, a gente nunca famoso, vai contar pros seus filhos. É, famoso brinquedo de adulto, né, Edu? Né? Jamais contaremos para os filhos que os brinquedos são dos pais. Eles continuarão pensando que são deles. Podem ficar tranquilos. Edu... Foi tanta referência que meu fofão saiu correndo. Não. Certo, tem indicação, cara. Vai para aquele teu amigo de infância, aquele burguês, tinha sempre os brinquedos mais caros e tal, que levava para brincar, mas quando a brincadeira não saía do jeito dele, ele botava o brinquedo debaixo do braço e entrava. Boa, é bem o dono da bola. Eu quero, né? Aí o cara tinha espada, tinha não sei o quê. Eu quero ser o Ranger Vermelho. Aí não deixava ele ser o Ranger Vermelho, ele pegava tudo, ele brincava e guardava. Aí fica a indicação aí pra aquele teu amigo. Sempre tem um amigo que tinha os brinquedos, que aí tinha que ser do jeito dele. Se não fosse, ele guardava tudo e entrava. Então tá, dos nossos recadinhos aí, vamos nos preparar para falar daí dos nossos brinquedinhos, certo? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar toda no tempo. Toda criança adoraria viver brincando todo dia e em cada noite, em cada sonho. Pessoal, voltamos e agora vamos falar aí dos nossos brinquedos nostálgicos, né? Porém, vamos tirar alguns minutinhos aqui antes da gente começar para falar dos nossos brinquedos atualmente. Atualmente, eu digo para vocês que atualmente brinquedo meu de adulto é action figure, né? Todo mundo, pelo menos na minha idade, quer ter um action figure. Alguém tem algum outro tipo de brinquedo aí que eu não tô sabendo? Eu se eu pudesse ter... Eu só dei de presente até agora, que a Star Red tem, eu não vou dizer pra ela que é meu, mas eu dei pra ela. Um action figures aí do esqueci o nome do jogo, como é o nome daquele jogo do... Fortnite? Não, aquele dos... Overwatch, isso mesmo. A gente tava na febre na época e ela tinha um bichinho que ela gostava muito. Aí eu vi na internet lá um action figure e comprei. Na verdade é um Funko Pop, aquela coisa lá, sei lá o quê. E aí dei pra ela. Ah, esse eu queria ter, velho. É bem bonitinho. Mas e aí, brinquedos atuais de vocês aí? Ou dos filhos de vocês que eles acham que é deles? Cara, brinquedo meu aqui, além dos action figures, né, igual você falou aí, eu tenho aqueles brinquedinhos dos McDonald's. Quando eu passo nos McDonald's da vida, assim, que eu vejo, eu sempre dou uma olhada na vitrine dos McLanche feliz pra ver o que tem de brinquedinho, velho. E dependendo, quando tem alguma coisa legal, assim, de filme ou de desenho que eu gosto, ou de videogame, alguma coisa assim, sim, aí eu acabo pegando uns. Não, porque o eu teu filho, sim, mesmo. Sim, é pro filho, porra, é, como que não? Né? Lá. Sim, é bonita. Outro dia eu tava no mercado, aí eu vi, sabe aqueles negócios que vem as balinhas dentro de uns brinquedos? Caraca. Ou você abre o brinquedinho assim, tira as balinhas. Balinha colorida, aquela redondinha? É. Aí eu comprei um que é o Batmóvel, velho. Um Batmóvel maneirão. Parecendo aquele do filme do Tim Burton, saca? Ah, tá ligado. Uhum. Aí você abre a tampinha, assim, da cabine, aí tem um saquinho de bala ali dentro, você tira as balinhas e o resto é o Batmóvel pra você ficar ali brincando, velho. Olha aí, o Arthur deve ter gostado. Muito o Victor deve ter gostado. Eu comprei por causa da bala, na verdade, sabe, velho? Acho que a bala é gostosa. Sim, claro. Aí eu fiquei com dó de jogar o Batmóvel fora. Aí levou, tá certo. Aí deixou na estante, né? Aí deixei na estante aqui, sim, tá certo. E aí, Flávio? Cara, ultimamente, brinquedo O atual não, ainda mais que... Não, peraí, Flávio, peraí. Tu é o maior comprador de coisas do Wish que existe. Tu vem me dizer que tu não compra nenhum brinquedo no Wish? Ah, tu tá de sacanagem. Não, não, não comprei nenhum brinquedo ainda no Wish, cara. Nenhum action figure. Que não. Medo de não entregar, é... né? É, o medo de não entregar é bravo. E aí, Fábio? Ah, eu, assim, eu até me arrisco. Esse raio desse Funko Pop aí existe de tudo, né? Até do... Acho que até Funko Pop de Balu, de Babalu deve ter. Deve ter. Mas eu, assim, eu compro alguma coisa de Funko Pop. Tipo, comprei esses dias do Ed Murphy, do filme do Tira da Pesada, e comprei do MacGyver. Caraca, que massa, velho! Eu vou nos mais específicos. Mas eu, como eu sou frustrado, meu negócio é comprar brinquedo dos anos 80, que os ricos já brincaram, jogaram fora, né? E depois bota pra vender por uma fortuna. Aí eu vou lá e compro. Mas esse negócio de action figure é salgadinho, né, cara? É brabo. Não, pra você ter uma pra ter uma coleção, um Funko Pop é sem facadas, né? Eu fiz um programa esses tempos a respeito dos mais caros. Os action figures mais caros. Tem um da Glaslit, que era um... Que a gente não vai falar, porque senão vai queimar a pauta. Com pauta. Não vai, porque esse aí acho que ninguém conhece. Quase ninguém conhece, e acho que até por isso mesmo que o raio é tão caro. Um boneco azul, chamado Vlix, que era um dos, assim, dos inimigos mais chinelo que tinha no desenho, e justamente por isso ele foi muito pouco fabricado. E hoje, e só foi fabricado no Brasil, nem nos Estados Unidos foi. E hoje os caras botam pra vender no eBay, tinha um pra vender lacrado, $165,000. É do Star Wars, essa porra? Você tá doido. Star Wars. Caraca, quanto? Eu ia voltar quanto? No tempo pra comprar uns 4. $165,000. Caraca, bota combustível aí na máquina do tempo, tipo, vamos lá comprar uns 5. Caraca. Acho que os 5 que foram fabricados, né? Mas dava, né? Caraca, $165,000. Doleta? Cara, caraca, doleta. Velho. Tu tá louco. E ai, ai, ai. Colecionador é foda, né? É isso aí. Se o Donald Trump colecionar, ele compra. É. Caraca. Olha só. Então tá. Então, só pra deixar claro aí, pra você, criança, que está ouvindo o cast, não sei por que, qual motivo, né, mas você que está ouvindo o cast, criança, e vê uma cristaleira na casa de alguém e tiver lá dentro bonequinhos, não mexa. Não são brinquedos. Action figures não são brinquedos. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém, pô. Certo, então agora vamos aí começar a nossa rodada de brinquedos simples, né? Aqueles brinquedinhos simples, ou seja... Ah, simples não, né? Vamos ser, né? Aquele brinquedo de pobre, né? De pobre, que era o que a gente tinha, e é isso daí. Então, roda o peão para o sorteio honesto. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Team Blue. Porra, nunca saiu esse peão aí, tá de brincadeira, né, cara? Eu quero audição nisso aí. É de brinquedo esse peão. Esse peão aí roda de brinquedo ele. Ah, olha aí. Então tá, então eu vou começar aqui com o meu brinquedo simples, cara. Era algo que eu me divertia demais. E o melhor de tudo, vinha com um doce. Mais ou menos que o Fábio falou aí, ó. Ele vinha com um pirulito. Isso só pode ser o quê? Pirocóptero. Pirocóptero. Pirulito que voa, voa. Pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele. Quem gosta dele sou eu. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Ah, tava na lista. Cara, pô, que nunca. Como eu me divertia com pirocóptero, cara. E era a única coisa que tinha que fazer era girar e ele se voando só. Mas era muito divertido, cara. Me divertia demais, cara. Gostava muito. Vocês não ficavam putos quando vinha com defeito? Aquela rebarbinha, assim. que não deixava ele voar direito. É, ó, às vezes não encaixava, tinha que amassar o cabinho, que aí não encaixava. Na minha época, fora só que... tinha um do mesmo tipo, só aquele pequenininho, colorido, é a mesma, parecia uma hélice de avião, né? Mas era sempre aquele modelo. Depois de um tempo, eu vi que saiu vários tipos diferentes, inclusive até grandes, né? Mas enfim, na minha época era só esse que tinha, cara. Vinha com pirulito. Ô, oh, delícia. Comprava só por causa do pirulito. Eu também lembro só desse aí que vinha de um padrão só com pirulito. É. Yeah. Mas o que matava de raiva é que às vezes você queria jogar o pirocóptero assim, né? Então você queria fazer ele ir longe. Então você fazia o negócio assim, rápido, né? Pra poder ir longe e tudo. Só que às vezes acontecia de você fazer isso e ele pegar a pressão pra cima. Sim. E ele subia e caiu na laje ou em algum lugar no assim. Telhado. Não tinha como você ir buscar e... Na casa do vizinho. Adeus, pirocóptero. É. Aí o que acontece? Caía em cima da árvore, aí tu atirava o chinelo ficava também. Ah, seu pirocóptero e seu chinelo. Pior que isso era girar errado e acertar no olho. Não, mas aí. tem que levar. O cara acertar no olho. Já acertei no olho de outras pessoas. Agora no meu próprio, porra, daí não. Cara... Fazia competição com os amigos pra quem jogava mais alto, mais longe? Cara, certeza, não lembro, né? Não lembro disso. Se eu fazia competição, até porque eu só tinha meu vizinho rico não tinha essas coisas. Ah, daí já tinha drone na época, né? Tu com a mãozinha do pirocóptero, ele no controle remoto. Ah, boa, boa. Ai, ai, ai. Cara, eu sinceramente, às vezes, a gente encontra pessoas que elas têm um pouco de dificuldade, assim, alguma... Em certa coisa, assim... Tanto no trabalho a gente vê, né, que às vezes a gente ensina umas pessoas, elas aprendem rápido, às vezes aprendem um pouco mais, demora um pouco mais pra aprender, e tem aquelas que não aprendem de jeito nenhum. Então, eu não sei qual é a dificuldade, mas eu tinha uma prima que ela não sabia de jeito nenhum jogar pirocóptero, porque a desgraçada não sabia baixar os polegares. Caramba, velho. Ela não baixava os polegares. Silêncio agora. É, ela não baixava a porra dos polegares, cara. E toda vez que ela fazia o troço, tira, plaf, quebrava o troço, ou dava nos dedos. Cara, eu não entendo. Eu debaixo os dedos, é assim. E ela não conseguia. Sabe o que... Não, não dá pra acreditar, cara. É tão mais fácil aprender a baixar os polegares e fazer certo. Como ela não sabia fazer isso, ela botava o pirocóptero embaixo da mão e botava as mãos acima do lado da orelha, assim, entendeu? Imagina a imagem, assim, dela fazendo de... Com os polegares pra baixo, e aí ela fazia assim, porra, só saía todo engonçado, mas voava, né? Era muito mais fácil aprender a baixar o polegar, cara, não sei qual é a dificuldade. Cara, como que ela fazia com os dois polegares? Tô tentando aqui, velho, imaginar os dois polegares pra baixo pra girar o negócio. Não, assim, bota, estica as mãos pra frente, certo? Normal, só com os polegares pra cima. Só que assim tu não conseguiria, porque quando tu fosse rodar, batindo nos polegares, certo? Sim. Então, em vez de tu botar o pirocóptero virado pra cima, tu bota ele virado pra baixo. Aperta. Imagina apertando ele e ele pra baixo. Aí ele não vai pegar nos polegares. Só que se tu girar, ele vai pra baixo. Óbvio, né? Sim. Aí o que que ela faz? Ela, com as mãos juntas, ela levantava as mãos e botava do lado da cabeça. Nossa! Entendeu? Pro pirocóptero ir pra cima. Não, tinha gente que girava com uma mão com o polegar pra baixo e outra pra cima. Exato, Flávio, exatamente. Assim, né? É uma mão virada pra um lado e uma mão virada pro outro. Né? Exatamente, também isso. Tinha isso. Isso aí parece fazendo o negócio do Digimon lá, e você vai, Digimon, uma mão pra cada lado. Porra, cara, por que isso, cara? É tão simples. Qual é a dificuldade de aprender a fazer certo, cara? Não dá pra acreditar, cara. Tá, essas pessoas aí que acertavam no próprio olho, que nem o Fábio falou. Não, o sinistro quando você via com maior pressão, agora eu vou mandar lá no alto, aí tu girava, só a hélice caía, o pirulito ficava na mão. O palitinho saía, Cara, assim, eu sinceramente, eu não tenho certeza, eu posso estar completamente enganado, mas... Eu não sei se eu não cheguei a pegar pirocóptero com palitinho de madeira, cara. Sinceramente. Eu posso estar totalmente enganado, mas... Você ganhou, fez gambiarra. Pegou um palito de dente, palito de fora... Não, palito de dente não dá porque é muito pequeno. Mas talvez tenha acontecido isso de perder um palitinho, que era de plástico e tal. E um fazer com madeira. É possível, Flávio. E quem nunca arregaçou ali o buraquinho do pirocóptero e teve que botar um papelzinho pra apertar ele no palitinho? Boa, né? Ah, certeza. Ha ha ha ha ha! cara, era muito. Perdi muito jogando na casa do vizinho, mano. Nossa senhora, muito, muito. Nossa, era muito legal, cara, Pirocóptero. Oh, e hoje tem pirocóptero de todos os tipos, grandão, tem quadrado, tem. Porra. Tem pirocóptero ainda, é? Olha, se é atualmente, não sei, mas eu vi várias imagens no Google lá sobre pirocóptero. E algumas imagens são novas. Tá então. Certo, chamam de drone hoje em dia, né? teve gente botando fogos num pirocóptero e acabando com o baile funk. Esse eu não conhecia. Eu vi. É porque teve um carinha lá no... Acho que é no Pará, que tava rolando uma festa lá na vizinhança, lá, e não chamaram o cara. Aí ele pegou o drone... tava alto, era de noite, tava alto. Ele não, não, só. Não, o cara deu entrevista lá, o cara não foi chamado. Aí o que o cara fez? Pegou o drone, pegou um monte de foguete, colocou no drone e tacou fogo. Tava com o drone assim nas festas, tacando. Que barbaridade. Eu vi isso aí. Que barba, aí o cara pegou depois e postou assim, não me chamou pra festa, então acabo com a festa de todo mundo. Filha da puta. Famoso esse, espalha bolinho. Ai, ai, ai, alguém que mais alguma coisa sobre pirocóptero? Pô, pirocóptero pra mim, já, eu me lembro o Sérgio Malandro com aquele chapéu dele, mas aí é... Porra, é mesmo. É mesmo. Ele tinha um chapéu, né, que girava também? Sim, sim, exatamente, é. Ai, ai, então tá. Então ficou aí o meu brinquedo de pobre aí, que era muito caro, me divertia demais mesmo. Oh, nada mais simples que um pirocóptero. Nem lembro quanto é que custava na época de cruzeiro ou cruzado, que era bem no início dos anos 90 ou nos anos 80 até. Antes dos 80 já tinha, obviamente já tinha. Mas é que nas minhas lembranças é bem ali no início dos anos 90. Enfim! Fala galera, aqui é o Felipe Zu. Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu já coloquei os baldes lá fora pra pegar uma água. E aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço. Então tá, o próximo aqui é o Fábio. Vai lá, Fábio. Eu vou puxar uma que, olha, eu vou dizer pra vocês. Esse troço me traumatizou, porque eu fiquei... Vocês lembram que tinha o Rambo, né? O Rambo era famoso, até hoje, né? Vai sair o filme dele agora em setembro, o quinto filme. Caraca. E o Rambo, todo mundo queria ser o Rambo, né? Nos anos 80, teve até concurso lá no Gugu. No Gugu. Isso. Do que não tinha concurso no Gugu, né, cara? Porra. É que... E aí eu vivia pedindo pra minha mãe, quando saiu o desenho do Rambo, eu vivia pedindo um brinquedo do Rambo pra ela me dar, e um dia ela chegou com o brinquedo do Rambo. Só que ela me deu o revolvinho do Rambo. Caraca, aquele de espoleta? Isso, um revolvinho de espoleta. Cor de rosa. Porra, cara, isso era legal, cara. Ah. O problema é que eu assisti os três filmes do Rambo na época, mesmo sendo pequeno, e o Rambo nunca usou um revólver na vida dele. Se ela tivesse te dado uma faca. Mas pelo menos eu assustava um bocado de criança com aqueles estalinhos. O pau pegava. Não, e o pior é que aquilo jogava bolinha, né? Eu só fui descobrir isso bem tarde. E ainda bem, porque senão teria machucado muita gente. Jogava, é? É, assim, no tamborzinho, tu, por trás dele tu botava a espoleta, né? Obviamente. Na frente tinha o buraquinho e tinha umas bolinhas amarelas que tu podia botar ali dentro. Ah, isso aí eu não peguei essa não. Só peguei ela tava certinho, tu a botava ali. Eu tinha o negocinho, o caninho, não tinha como você chuchar a bolinha lá não. Não tinha, a que eu tinha na época tinha. Inclusive, o meu irmão não sabia disso. Que a arma tava carregada e disparou essa porra, pegou na boca de uma sobrinha minha, cara. Bem no lábio, assim, nossa senhora. Rapaz, você vai na vista. Até hoje eu me apavoro só de pensar. E o pior é que a gente comprava aquelas... as espoletas, né, pra atirar. E eu lembro que tinha uma loja de fogos, de artifício na minha cidade, que era longe da minha casa. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos um dia, sumi à tarde para comprar a tal da espoleta. Demorei umas 3, 4 horas para voltar, porque era longe. Cheguei em casa com a espoleta e ainda levei uma surra da minha mãe, porque tinha sumido. Eu lembro, mas é aquele lembrar com trauma, assim, né? E o mais legal desse revolvinho do Rambo é que na caixa do revolvinho tinha o Rambo com uma bazuca. Quer dizer, o troço foi feito para traumatizar a gente. Realmente. Oh, que bosta, né, cara? Não, e outra coisa, E a arminha, cara, não é de plástico, era de metal. O cabinho era de plástico e a arma era de metal. Pelo menos um ferro bem bacana. Era, e era pesadinha, cara. Sim, era pesada, porra. É, caraca, sim, muito nostálgico. Era um revolvinho mesmo. Acho que hoje em dia não ia nem poder vender esse troço aí. Não, não pode, não. Pode. Acho que chegou uma época lá que já tinha sido proibido até, eu acho. Ah, eu não lembro, cara, mas até ele então... Ele sumiu do mercado por isso, porque foi proibido. É, olha aí, Edu, vou te mandar aí, ó, com as balinhas que eu falei, ó. Ah, inclusive nessa que eu mandei anterior tá fechada ali, mas essa aqui dá pra ver, olha as balinhas do lado ali, ó. Ah, pior que é. Ah, é. Tô olhando aqui no celular aqui e é mesmo. Caramba! Viu? Ah, você é obrigado a comprar uma dessa pra tirar nos outros pra... O que eu lembro dessa arminha aí... Que eu tenho lembrança é do meu irmão, acho que tinha sido gol do Vasco, alguma coisa, pegou e saiu, aí deu pá pro alto na janela de casa. Caraca, ó. Achando que o meu irmão tava armado, achando que era arma de verdade. Também, cara, tu tá no Rio de Janeiro, o que tu queria? Com essa daí que tu fazia os corre, né, safado? É, assaltei. Não deu polícia? Não, naquele tempo. Naquele tempo a polícia ainda, quando alguém atirava. Naquele tempo era normal até ter arma, só o pessoal ficou assustado só. Caraca. Cara, eu lembro que na época, quando eu era moleque, tinha essas arminhas aí, eu acho que eu tava na segunda série, porque era uma época que eu estudava à tarde. Foi o único ano da minha vida, assim, que eu estudava a parte da tarde. Então eu chegava da escola, a aula acho que acabava umas 4 horas por aí, assim. Então na época do verão você ainda tinha até quase 8 horas da noite ali de claridade pra se brincar na rua e tudo mais, né? Nessa época os pais ficavam do lado de fora sentados nos passeios pra casa ficar trancada pra não entrar pernilongo. Pelo menos assim, lá onde eu morava era assim. Então ficavam os adultos sentados lá na calçada, no passeio, e as crianças ficavam brincando na rua. E aí a gente ficava brincando de polícia e ladrão. E a gente usava essas arminhas, velho. Então tava as criançadas tudo com essas arminhas, cheias das espoletas, e era o tempo inteiro. Pá, pá, pá, pá. Ainda pá, bem pá, que eles não tinham a munição na época, hein, ô Fábio? Não tinha, cara. Já era muito baratinho. Né? Toda criança tinha, era muito barato, né? Sim, era baratinha. Era vendendo os camelozão, saca, velho? Sim. Rodoviária, de cara, esses isso... negócios. Tirando o tamanho, mas se tu olhar assim, ele parece uma arma. Acho que deve ter sido proibido, que o pessoal devia estar fazendo corre mesmo com isso aí. Ah, não duvido. Pai, teve o assalto usando a arma do Master System? Não, sequestro. É verdade. É sequestro aí. Fábio, tu sabe que até determinada idade, eu nunca tinha ouvido um tiro de arma de fogo de verdade. Então, a minha referência era os filmes, as armas da TV, né, atirando. Então o som pra mim era aquele. Mas quando eu vi a primeira vez alguém atirar com a arma de verdade, eu disse, porra, isso não é arma, isso é uma... o cara tá atirando com espoleta. Porque o som é muito parecido, cara. É, mas é igual o soco, né? No filme, soco faz um barulho pior que arma. Na vida real, não, né? Ai, ai, ai. Ai, nossa, cara. Nossa. Nem na minha lista não tava, nem lembrava, cara. Nossa. Pô, muita nostalgia, cara. E você vê, né, um brinquedo em comum, todo mundo lembra e teve ou... Teve contato, né? Contato, porra. Sensacional. A arminha do Rambo. Desça daí, seu corno, desça daí. E aí, ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Tão gostando desse episódio, não tão? Tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra. machinecast.com.br. Então vamos para o próximo aqui. Edu, vai lá, Edu. Cara, eu vou puxar um aqui da minha lista que, na época, foi febre. Era um negócio, assim, que todo mundo tinha e tinha os montes e não sei o quê, que era a mola maluca. Porra, realmente. Nossa. Cara, a gente lá em casa, a gente tinha 3 mola maluca lá em casa. Era uma minha... Uma da minha irmã, e a gente tinha uma outra lá que meu pai comprou, mas ela tinha um defeito. Aí ele comprou ela baratinha, assim. No meio dela, assim, uma mola tava torta. É, em vez de acompanhar a espiral certinha, o negócio virou e começou a virar a espiral ao contrário. Então você tinha 2 espirais ligadas por um erro ali no meio, sabe? Aí a gente tinha essas 3 molas, velho. E como que a gente fazia bizarrice com esses negócios? Até hoje eu não sei como é que brinca disso, Edu. Ah, é? Então assim, ó, uma pausa pra vocês verem como é que faz. Eu vi esse vídeo há um tempo atrás, eu me surpreendi. Olha aí pra vocês verem. Se alguém. Se ninguém, é pra, porque pra mim, a única maneira de brincar com essa mola maluca aí era largar da escada. Só. É só que eu fazia. Nossa, cara, a gente fazia tipo ioiô com ela. Olha aí, olha esse cara aí com a mola maluca, vocês vão ver o que, que é, como é que se brincava com a mola maluca. Tinha que ser asiático, né? Olha aí, cara, eu só sabia largar da escada e era isso aí, cara. Eu jamais imaginava que dava pra fazer essas coisas com a mola maluca. Não, eu ficava só jogando de um lado pro outro com a mola. Só isso. Exatamente, era o que eu fazia também. Só efeito especial. Porra, não tinha pensado nisso, Fábio. Realmente, cara, só pode. Viu aí, Edu? Tô vendo aqui, cara. Tipo assim, a gente não tinha essas habilidades de nível Master Ninja aí, não, saca? Mas a gente fazia uns negócios tipo ioiô, saca? Você segurava com as duas mãos assim, então você fazia o comecinho igual o cara tá ali. Você vai controlando o movimento dela, balanceando de uma mão pra outra e tal. Pros ouvintes aí, quiser procurar no YouTube, o título do vídeo é O Cara Manda Muito Bem na Mola Maluca. Procura lá que vocês vão ver, vocês vão se apavorar. Cara do céu, é fantástico. E mola maluca existe até hoje, né, Edu? Até de metal existe hoje em dia. Pois é, cara. Eu ia falar isso, tem de metal, né? Exatamente. É, e parece que já teve até competição de negócio de mola maluca, saca? De fazer esses malabarismos com mola e coisa e tal. Me parece que tem um recorde no Guinness Book, que é justamente o maior, a maior distância percorrida por uma mola com um único impulso. Sim, aí, tipo, que a gente viu na mola. É, que a gente viu lá no filme do Ace Ventura, o Maluco na África, né? Ah, velho, é verdade, tem essa cena no filme. Que ele queria quebrar o recorde, aí falhou por um degrau. Ele queria ir de novo. Próxima aula. De mola maluca. Essa é nova. Mas do jeito que esse asiático fez aí no vídeo, as mola maluca que vendia aqui aguentavam uns trancos desse, cara? Ah, quebrava na primeira torcida, quebrava. Então, pelo menos assim. As nossas mãos infantis não suportava, não. O negócio é quebrar e voar no teu olho. É, exatamente. Nossa, cara, velho. Assim, eu era louco por esse troço. Pior que eu fazia isso. A mola maluca, quando quebrava no meio, eu pegava a ponta dela. Uma vez eu dei na cara da minha irmã. Da mola maluca. Caraca. Uma coisa que eu fazia, eu não sei se vocês lembram do desenho dos X-Men dos anos 90. Não, ninguém lembra. Já falamos deles 10 vezes no podcast. Personagem, peraí. Tinha um personagem lá que era inimigo do Wolverine que chamava Omega Red. Omega Red. É, que tem uns tentáculos de aço. O russo, né? O russo, esse mesmo. Aí o que que acontece? Na época a gente tinha visto desenho e coisa e tal, tinha as molas lá em casa, o que que eu fiz? Eu peguei um ganchinho da mola assim, prendi na mão, de cada mão assim, aí ficou a mola assim, e eu usava como se fosse o tentáculo do Omega Red, sabe? Caraca! Aí eu atirava assim, o tentáculo e puxava de volta e não sei o quê. Velho, eu já falei, né, que eu era uma criança que vivia presa dentro de casa, né, então a imaginação era igual o Fantástico Mundo de Bob. Tentou ser o Omega Red, ficou mais parecido com o Dr. Octopus, eu garanto. Eu acho que ficou mais parecido com o Etevaldo. Tipo, eu também já tentei, já coloquei a mola dele assim no pulso, assim, também no coisa, pra me ficar balançando igual o Etevaldo, que tinha as molas no braço. Sim, exatamente, assim. Ficou mais parecido com ele. Cara, mola maluca era muito bom, velho. Era muito massa. Caraca. Olhando esse cara aí, eu acho que até hoje é legal. Pois é, cara. Eu confesso que eu fiquei frustrado com a mola maluca. Porque o meu vizinho tinha aquela porra e ficava com aquele troço pra lá e pra cá. Aí, quando finalmente baixou o preço e aí pude comprar nas lojinhas de 99, eu acho, não tenho certeza agora se foi exatamente assim. Aí. Eu cheguei, porra, mas o que que eu faço com essa merda? Não dá pra fazer nada, só dá pra soltar do sofá pro chão e assim, ficava de um lado pro outro, soltava na escada, e até que, é isso, não sabia mas fazer aí, nada. A mola maluca foi cara algum dia? Ah, depende da situação de quem vai comprar, né, cara? Às vezes, pode ser cara, é. Né? Eu acho que bem no início, assim, talvez não era muito barato, não. Como qualquer coisa quando era modinha, né? É, como qualquer coisa que é lançada, assim, de começo... É, de imediato, assim, é. Eu acho que era meio carinho. Mas eu lembro que teve uma época que o negócio viralizou. Cara. Ah, não, depois, tipo, depois vendia, assim, que nem a mesa do asiático ali, é... Que nem a mesma viagem. É, e aí todo mundo tinha mola, velho. E era aquele negócio, você levava pra escola, você pendurava na mochila, você usava pra fazer as... Como eu tinha muito brinquedo, não posso falar aqui, né, como que eu brincava e tal, mas eu usava a mola pra brincar com os meus outros brinquedos também, saca, velho? Ah, então eu juntava todos os brinquedos, assim, usava da imaginação, ia montando umas histórias, ia fazendo uns negócios, e montava cenário, e não sei o quê, interpretava personagem, aquela coisa de criança sozinha mesmo, o único saca? Personagem que tu interpretava era o Coil. Mola. É. Cara, nossa, agora puxaram do fundo essa. Pegou a referência agora, viu? E vamos nós. Aí, ó. Não, de novo? É de novo, Edu? Tu já fez essa gafe aí lá no queixo do Hanna-Barbera, agora tu voltou a fazer isso. Mas então, aqui... Mas é, até que o Coil não imitava, não, porque eu tinha um outro brinquedo que parecia um pouco com o Coil. Não posso falar agora, não, mas depois, se não, ninguém falar, eu falo qual que era. Ah, ok. Então tá, Edu, valeu aí. Outro brinquedo nostálgico que todo mundo teve contato ou teve o brinquedo, olha aí. Mas fala depois que eu fiquei curioso. É, fala. Também quero saber. Oi, meus lindos, aqui é a Janeide, pessoa aqui do Machine, fez de tudo comigo, me abusou, me bateu, foi ótimo. Gente, compartilha e comenta no cast, abraço. Flávio, vai lá, Flávio, brinquedo de estagiário, tô louco pra saber. Pô, cara, meu brinquedo baratinho, cara, era aqueles bonequinhos de guerra pequenininho. Os soldadinhos, cara. Os bonequinhos de sacola do Spider, não, né? Não, não, não, não. Não. Soldadinho, Edu, aqueles verdinhos, sabe? É, pezinho é coladinho. Que tem no Toy Story. Isso! Tipo o Army Man, lembra do Army Man? Exatamente. É os que tem no Toy Story. Exatamente. Não, cara, eu tinha, acho que, se eu não me engano, 4 saquinhos desses. Era um verde escuro, um verde claro, um marrom e um cinza. Aí cada um, acho que era Estados Unidos, outro era Grã-Bretanha, China, assim. Aí eu separava, assim, ou no quarto, ou quando eu descia, ia pra garagem, assim, e fazia plano de guerra, e botava um no canto, outro no outro, fazia tipo um cenário de guerra, aí fingia que atirava e tal, montava tipo uma guerra com esses brinquedinhos, cara. Cara, isso o aí, cinza era dos nossa. Nazistas? Yeah. Entendo total. O cinza era dos nazistas? Eu acho que era a Rússia, se eu não me engano. Não, nazista, eu tenho ainda. Sério? Os marronzinhos, os mais. É, marronzinho era japonês, os verdinhos eram brasileiro e americano, e o cinza era um nazista. Só naquele tempo pra gente poder brincar com nazista, né? Realmente. Cara, mas qual é o nome desses brinquedos? Nome desses brinquedinhos aí. Cara, eu botei boneco de guerra antigo aqui e apareceu umas imagens aqui. Eu vou até mostrar aqui. Ó. Soldadinhos de plástico, diz aqui. É, soldado, deve ser isso aí mesmo. É, quem lançou foi a Gulliver aqui. Ah, olha. Esses aí isso aí é action figure, né? Porque é só enfeite, cara. Eles não fazem nada. Não, quem brinca é a gente que inventa como é que... Naquela época a gente fazia os bonequinhos andar, a gente falava pelos bonequinhos, ah, eu vou te matar, não me mate, vou te matar sim. E eu acho que foi gramado. Esse é um daqueles brinquedos que eu só tive contato, porque eu não tive, não. Eu só tinha aqueles que eu achava na rua, sabe? O mais legal é que eles são baseados nos Army Men mesmo, nos americanos, são o mesmo molde que foi lançado nos Estados Unidos. Ah, eu tinha o piratinha, era um saquinho. Sim, que... era esse aí mesmo, lá também era assim. Aí eu lembro que eu fazia como se fosse um jogo de tabuleiro, tipo por turno, eu movimentava um turno, aí planejava a estratégia desse... Aí depois ia pro outro, ia fazer assim. Aí conforme eu desenrolar, um ganhava, o outro perdia. Aí juntava, unia. Não, eu tô perdendo, vou me unir a vocês e tal. Fazia esse negócio. Tinha veículo. Tinha veículo? Tinha Não, era só os bonequinhos de plástico mesmo, pequenininho, cara. Aí tinha um com fuzil, outro com lança-chamas, um rastejando, um com granada. Caraca. Mas a Gulliver lançou também o... Tinha claro, era um pouco mais caro, mas tinha também uns sacos um pouco maiores, que eles vinham com tanque de guerra, tinha os americanos vinham o saco com os soldadinhos e um avião... Tinham os sacos um pouco... Eram os mesmos brinquedos, só que daí vinham com os veículos. Era um pouquinho mais caro da Gulliver. Ah, olha aí. Isso eu nem cheguei até. Eu cheguei só até os de plástico mesmo. Aí vinha uns que ficavam com defeito, não tinha mão, cabeça faltando. Porque ou era plástico, a maldita, né? Rebarbinha. É, a rebarbinha. Sem base. Aí não ficava em pé, aí eu botava... Que era morreu, esse aqui morreu. Aí botava o que tava sem base no chão. E o legal é que dava pra montar estratégia com eles, né? Tinha uns que vinham na posição rastejando, outros estavam de joelho com a bazuca, outros estavam jogando uma granada. Granada, outros estavam com florete, outros com fuzil, né? Rifle. Sim, e o que apontava, aquele que tava apontando a metralhadora ou o rifle, enfim, tava sempre com a ponta torta, aquela porra. Não, aí fazia se tu ia na ponta e errou lá, porque se tu olhar aqui, ó, na ponta aqui. Mas eu fazia tipo estratégia. Aí eu montava, dependendo do lugar, eu botava umas folhas, ou no quarto eu botava uma almofada e tal, fazia como se fosse montanha, essas coisas. Caraca, cara. Eu tinha. Você sabe aquele quadro negro de escola que na época vendia, que era maiorzinho, assim? Mais ou menos o tamanho de uma TV de 42 polegadas hoje, um pouco maior. Ah, na época vendia aquele quadro negro, assim, que você tem em casa. Tá. Aí o que que acontece? Eu colocava ele na cama, assim, virado pra baixo, né? A parte de trás dele era aquela madeira, assim. E igual o Flávio falou, assim, eu usava o espaço do quadro ali, assim, pra montar os cenáriozinhos também e tal. E fazia ali toda a historinha, toda a traminha com os bonequinhos ali, com os soldadinhos e tal. Só que eu tinha uns soldadinhos diferentes, cara. Não era, eu tinha uns outros tipos de soldadinho lá, que era aqueles de guerra antiga, sabe? Que aqueles floretão compridão. Não, mas acho que aí você tinha por assim mesmo, florete. Era, acho que, Segunda Guerra no máximo, né, não? Mas o pessoal tinha... Eu acho que era da Guerra Americana, velho. Aquela Guerra Civil, que o pessoal tinha um chapéu. Tinha do Velho Oeste, né? É, tinha uns do Velho Oeste. E vinha junto com o Forte... Daí já tinha o Forte Apache, né? Aquele rolo todo. Aí tinha também... Era a mesma coisa, mesmo tamanho e tudo, dava até pra misturar índio mas com... Mas tinha os Tabajara também, aqueles que vendiam no camelô no saquinho, que era o... Tabajara, é bom. R$3 por R$1. Pô, aí... Na época, a gente chama de Tabajara, né? Eu sei que videogame não é brinquedo, mas quando eu vi no Play 1 Army Man, eu lembrei da brincadeira. Eu falei, caraca, os bonequinhos que eu brincava. Tá, agora tu me diz de onde é que tu tirou que videogame não é brinquedo. Não, que tu falou aqui que não pode falar de videogame. Não, eu disse que não era pra falar de videogame. Sai da lista. É. Ah, tá, então tá. Desculpa. Não, não é brinquedo também, não. Hoje em dia, não brinca até hoje. Hoje em dia não é mais. Coisa séria. Coisa séria agora. É. O videogame agora é gourmet. É gourmet. Mas, que nem eu tava dizendo pra vocês, esse é um daqueles brinquedos que eu tive contato só, não tive, porque eu, sinceramente, não era ligado muito esse negócio de guerra, armas, essas coisas assim, sei lá. Não sei, não é uma coisa que me pegava, assim. Nem aqueles bichinhos que eram do mesmo tipo de brinquedo, eu dava bola. Você diz aqueles dinossaurinhos, os cavalinhos. É, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Cavalinho, tinha todos. Fazendinha. Eu ficava puto que os soldadinhos não montavam nos cavalos. tinha uns cavalinhos de plástico muito famosos também nessa época, hein? Aê, fala aí, cambada. Aqui é o Fodito. Gostou desse programinha? Manda cartinha, escreve um telegrama, cara. Pô, vamos lá. Falou, valeu. Então tá, então agora vamos para a rodada dos brinquedos de rico. Aqueles brinquedos ou que a gente queria ter ou que a gente tinha, né? E aí depois vamos ter que aguentar aí o Neilson chamar a gente de burguês safado. Valendo! Então tá, então aí eu vou falar agora do meu brinquedo. Muito caro, eu não faço ideia de quanto custava, mas era algo fantástico, que é o Ferrorama. Nossa, cara. Nossa. Ferrorama. Bom, era muito maneiro, assim, cara. Primeira coisa, né? Antes de eu falar a história que eu tenho com o Ferrorama, assistam aí esse vídeo e tenho certeza que é igual a esse o Ferrorama que eu vi o meu vizinho rico ter. Caraca, cheio de... Só pela thumb aqui era de rico mesmo. Onde é que ele mora que eu vou bater nele? Esse era rico mesmo, que ele tem três locomotivas. Caraca, não. Caraca, cara. Pô, cheio de... Parece o ramal aqui do Rio de Janeiro, cara. Cheio de conexão. Pô, mas é maneiro. Bom, então, enquanto vocês vão assistindo aí, eu vou falar. Assim, certo dia, o meu vizinho rico disse assim, ah, o meu pai comprou um trenzinho pra mim. Aí eu não fazia ideia do que ele tava falando. Só que tem que montar, tem que arrumar os trilhos e coisa e tal. E aí ele me convidou pra fazer isso. Olha que amigo do peito, né? Olha só. Amigo rico do peito. E aí eu, ansioso pro dia, né? Pra chegar o dia pra ir lá montar. Aí chegou o tão esperado dia e ele disse, pode vir. Quando eu cheguei lá, já tava montada a porra. Nossa. E era, olha, na minha cabeça era mais ou menos que nem tá aí. Talvez fosse um jogo de trem só, porque aqui eu tô vendo que o cara tem uns dois ou três que ele montou. É, ele juntou tudo isso, e montou um. Mas na minha cabeça, porque a sala do cara lá, do meu vizinho, era muito maior que isso aqui. A sala era enorme, o cara é rico mesmo. Então, é possível que, eu acho que ele tinha no mínimo uns dois, porque eu lembro dele ter a locomotiva quadrada e uma daquela igual a pretinha que tá aqui, que é como se fosse a vapor. Ah, né? Tá, a Maria Fumaça, né? Isso, é. Então, cara, era sensacional, cara, isso, cara. E aí ele cheguei lá e já tava montado. Mano do céu, como era legal, cara. Eu tinha inveja, assim, mais de 8 mil. Era demais, cara, era fantástico. Comedor de pilha era isso, né, cara? Como comia pilha essa porra? Mas era muito legal ver o trocinho passar por cima, passar por baixo. E aí tu acionava as alavanquinhas, trocava o trilho, passava de um pro outro. Era muito legal, cara. Era mais ou menos que vocês estão vendo aí, cara. Era muito divertido, cara, ficar olhando. O Ferrorama era da Estrela, né? Ostentação, cara, da Estrela. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Era Estrela. É, tá escrito aqui, né? Aí o que acontece? Aí depois... passado isso, depois de muitos anos, eu casei, tive filho, eu pensei, nossa, aí a gente pensa como os adultos que pode comprar, né? Ah, eu vou comprar um Ferrorama. Quem diz que eu acho isso, cara? Não acha? Não consegui encontrar? Não acha. Não acha, cara. Ah, mas agora a Estrela relançou? Ah, bom, só se agora, depois de 10 anos que eu tentei comprar essa porra, né? Sim, ela relançou agora. Preço absurdo. Junto com os Falcons. Relançou até com a caixa agora, como se fosse a caixa dos anos 80. Os mesmos tamanhos e tal, tá bem legal. Não comprei ainda, mas eu vi bem legal. Aí eu vi uns. Sim, eu vi esses novos da Estrela, mas. Tu já viu o trilho como é que é? Não, cheguei perto ainda. Eu já tinha visto, já vi o da Estrela e coisa e tal. Não, isso aí é um. É deboche. É porque o original era. Cara, olha a imagem. Material muito bom. Olha a imagem, cara, olha como é que é. Mas eu vou falar pra vocês uma história curiosa também sobre o Ferrorama. Quando eu era muito molequinho, esse primo meu lá, que é meu irmão, que eu ganhei os cartuchos e tal lá na aposta, lá no jogando futebol. Quando eu era muito molequinho, ele tinha um Ferrorama. Ah. Só que eu nunca vi essa porra montada. Ele ficava no guarda-roupa dele, assim, aquela caixona gigantesca, né, no alto do guarda-roupa, assim. E toda vez que a gente ia em São João... Eu era muito criança, assim, ah, não sei o que, o Ferrorama. E minha madrinha sempre inventava aquelas desculpas pra criança, pra te convencer a nem pensar na história. Então, ou o negócio te machucava, ou o negócio tava quebrado, ou não sei o que. Então, nunca dava pra montar. Entendi. Então, eu nunca vi esse Ferrorama montado. Caraca. Aí, passou muitos anos, igual você falou, cara, passou muitos anos e coisa e tal. Lá em Carandaí, tal, uma vez fui na casa de um amigo meu lá, a gente tava jogando lá Master System e tudo. Aí ele falou assim, ah, não sei o quê, o pai dele tinha trabalhado na linha férrea. Aí ele falou, ah, não sei o quê, você quer ver um negócio que meu pai tem aqui que é legal? Aí eu falei, ah, vamos lá. Aí ele levou no galpão que ficava atrás da casa dele, assim, Team Blue, é mais ou menos igual esse negócio do vídeo que você mandou aí. Caraca. Não deve ser... assim, não tinha tantos vagões o negócio não, mas tinha muito trilho extra, saca, velho? E, cara, ele só ligou o trenzinho, assim, eu fiquei uns 20 minutos só sentado olhando o negócio andando, passando pelos trilhos, e o farolzinho acendia a luzinha quando chegava o negocinho do sinal, e o negócio, eu fiquei de cara, velho, falei, gente, como que pode, né? Fantástico. E eu fiquei, gente, tão perto de mim, assim, eu podia ter visto isso, assim, podia ter brincado com o negócio quando era criança, e nunca brinquei. Eu cheguei a ganhar quando era criança, um que era oval, era pirata, não era da estrela, não. Sim. Ele era oval, pequenininho assim, só que as peças não encaixavam, o trem não andava direito, acho que tinha um lugarzinho que você tinha que botar alguma coisa pra sair vaporzinho da... Essa última imagem que eu botei, dá pra ver que tem 5 tamanhos, agora não sei se é dos novos ou se são dos antigos, ó. Não, os antigos também tinham, né? Ah, não sei, é? É, tinha o de rico, muito rico, milionário e trilionário. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ah, tá louco, ainda... cara. Isso é um... Não, é. O que eu tive nunca funcionou direito, porque os trilhos não encaixavam direito, o negocinho não andava, o trem ficava toda hora caindo por causa que os trilhos ficavam tudo... Aí eu desencanei. Desculpa, Fábio. Vai, continua. Não, pode ir. Não, vai lá. Não, pode ir. Não, vai lá. Não, pode ir. Não, vai lá. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não, foi que eu desencanei. Depois de um tempo, não consegui. Aí eu desencanei. Falei, não tô conseguindo. Ah, foda-se, né? E uma coisa que eu sempre fui ligado nisso, porque é rotina, né, cara? O trocinho é rotina. Ele faz circuito, coisa e tal. Aí tu programa ali se tu quer que ele vá pra lá, vá pra cá. E é rotina. Então, atualmente eu trabalho com rotina. Então, me fascina. Eu gosto desse tipo de coisa, de programar uma coisa e ligar e ficar olhando fazer. Que é basicamente o que eu faço. Eu faço a programação e a máquina faz lá o meu trabalho. E o ferrorama era mais ou menos isso, tu montava o trajeto de maneira que tu queria, coisa e tal, ligava e ele ficava olhando. Sabe, é como se fosse um YouTube. Tu assiste as pessoas jogando, né? Tu só liga o ferrorama e fica olhando. É como olhar um aquário. Não é propriamente um brinquedo, isso aí é coisa de adulto, sabe? Que o adulto gosta de montar, fica olhando. Mas aí a graça é o que você montou, né? Você vê o que você botou funcionando, né? É, você faz um percurso, faz uma rampinha, não sei o quê, aí tu fica admirando o que você construiu. Na verdade, isso aí, a verdade é que isso aí era pra esfregar na cara dos outros. É, e por que tu acha que eu já tava montado? Chegar no colégio e dizer, eu tenho um. Isso é ostentação pura. Mas eu tô olhando um negócio aqui, eles ligam os trenzinhos pelo trem mesmo, né? Vai lá na máquina, chavinha, né? Uhum, e liga uma chavinha, uhum. Esse que meu amigo tinha, você não ligava, não era o trem, não. Tinha uma estaçãozinha de trem, você virava a chave do negócio ali assim, aí ligava o negócio e o trenzinho começava a andar. Ah, devia ser sinal a rádio, Bluetooth. Bluetooth não acredito, mas... Não existia ainda, mas alguma coisa do tipo, assim. Controle remoto, né? É, tipo controle remoto. Tipo isso. É. Então tá, ficou aí o meu brinquedo de extra rico, porque, cara, nossa, eu babava vendo esse troço aí, cara, era muito legal. Saudações, aqui é o mestre ancião Edu dos 5 Morros de Erva. Você precisa recomendar um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Bashiryu. E o próximo aqui é o Fábio. Vai lá, Fábio, quero ver. Eu vou falar de um brinquedo agora, que era mais ou menos tipo ver o Roberto Carlos de bermuda. Eita porra, tão feio assim? Todo mundo dizia que tinha, né? Mas nunca ninguém tinha visto. Ah, entendi. O tal do Castelo de Grayskull do He-Man. Esse eu tinha, rapaz. Olha aí o burguês safado, ó. Bando de burguês safado. Aí, ó, tá se entregando já, ó. Ah, o meu vizinho rico aí tinha também. O tal do boneco do He-Man, né, e os Mestres do Universo já era difícil, porque os brinquedos da Estrela, eles já eram conhecidos por ser mais caros, né, eles tinham uma qualidade melhor, mas eram mais caros, era aquele tipo de brinquedo que a gente rezava pra ganhar um no Natal. Agora, o tal do castelo, esse aí, eu vi uma vez só quando eu era pequeno, e o guri ainda levou, o moleque ainda levou pro colégio, né, ostentou pra todo mundo e não deixou ninguém botar a mão, ninguém ver, chegar perto, só mostrou pra gente. Mas já foi meio que uma realização, porque eu nunca vi esse troço, quis muito ter um, tanto que hoje eu tenho dois. Tô falando aí, ó. Quanto de é muito legal, cara. Ah, não, desculpa, desculpa, cara. É só uma casca com uma portinha. Puta que pariu. Não é não. Quando você abre ele assim por dentro, tem todo um cenáriozinho pra você montar. Não tem nada, cara. É só duas partilheirinhas. Tem? Assim, só. Não, velho. Aí tem o chão falso ali assim, que você vai andar com o bonequinho e o chão abre, com o bonequinho cair. O cavaletezinho com as armas. É. Machado. É mó legal, velho. A porta do castelo tem um negocinho que você pode ir abaixando e levantando ela pra se abrir. É mó legal, velho. É, em cima tinha uma metralhadora. Não sei pra que o He-Man tinha uma metralhadora, mas em cima tinha uma metralhadora. Né? Não, mas eles tinham armas, agora né? Mas era de laser. É, agora que o Fábio falou, eu posso comentar duas coisas. A primeira, eu tinha essa coleção do He-Man toda e eu ganhei da minha madrinha, que era do meu primo. Só que igual rica, falei, rica! Só que igual meu primo. Eu falei pra vocês no cast, hein, né? Meu primo era acho que ele é 7 ou 8 anos, não sei, mais velho que eu. Isso. Então quem chegou quiser lembrar, lembrar dessa história do castelo de Grayskull aí, é só ouvir lá o desenho, o cast dos desenhos, que o Edu conta. Então, aí o que acontece? No meio dos bonecos, tinha um boneco do Ariat. E todo mundo sabe que no desenho o Ariat tem aquele poder que ele... usa tipo uma mola no pé. Uma mola no pé, né? É um boneco boio, né? Dele. Isso. O boneco dele tinha isso. Você tinha. O pezinho dele era uma molinha, né? Sim. Você podia apertar o boneco, ele travava. Sim. Aí se você apertasse um negocinho na cabeça dele assim, ele puff, dava aquele pulão. Igual o coil mesmo. Pulão muito entre aspas, né? Não, cara, ele pulava alto. Nossa, a memória do Edu tá muito fértil. Ah, velho, ele deve que pulava mais ou menos, sei lá, uns 1 metro de altura. Ih, tu tá doido, Edu? 1 metro? É um metro, é pouco mais alto do que uma mesinha de centro. Tá doido. É mais ou menos isso. Nossa, esse Ariat aí era tunado, hein? O Edu, ele não tem senso de medida nenhuma. Neon. É humano com força, né? Eu não sei vocês, mas o castelo de Grayskull me remetiu uma coisa, porque a gente chegava na loja, né, e tava lá, só tinha caixa, eles não deixavam nem exposto, era pra frustrar a gente mesmo, né, era só a caixa gigante, e a gente ficava imaginando o que tinha ali dentro, e aí era clássico, né, e isso foi clássico pra muitos brinquedos, chegava, ô mãe, me dá um desse, um dia mãe dá, esse dia nunca chegou, né, mas era aquela famosa frase do pai, né, um dia o pai dá. Hoje não. Hoje não. Realmente, era sempre assim. Cara, mas mas Castelo de Grayskull era... O meu vizinho rico tinha, lembro. Mas eu lembro que no desenho a gente só via a parte da frente. E o castelo tinha a parte de trás. Tu abria ele, né? Uma coisa assim, não era? Sim, abria ele no meio. Ele era... E o legal é que eu lembro, porque isso foi uma coisa que me marcou bastante. O moleque, quando chegou no colégio, ele era o tipo riquinho da sala... Ele trouxe o castelo como se fosse uma maleta. Ele tinha uma alça pra carregar. E aí quando ele abriu, tinha o He-Man ali dentro, tinha o esqueleto, tinha aquele monte de coisa que dava pra carregar. Então, quer dizer, era um castelo e era uma maleta pra rico carregar brinquedo. É nostálgico, realmente. Lembro do é nostálgico, vizinho cara. Rico brincando com essa porra. A He-Man é nostálgico até hoje, né? Hoje em dia, quanto é que custa isso aí? Pra um colecionador? Eu comprei. Eu acabei ganhando um agora recentemente de presente. Teve um seguidor lá do canal que me mandou um de presente, que inclusive eu vou botar no cenário. E eu comprei uns 2-3 anos atrás, consegui comprar completo, paguei uns R$500. Só que agora, assim, olhando no Mercado Livre. Tá tudo na média de R$1.300, R$1.200 pra conseguir comprar um completinho. Sem a caixa, né? Caraca. É bem caro, velho. Porque é como tinha caro. Muita peça, né? Então é difícil achar ele hoje em dia com, né, completo e tal. Tem um... É. Tava olhando, tem um jogo do He-Man? Um jogo de videogame? Tem do Atari, jogo, né? Não sei. De videogame? Tem um pro Game Boy Advance também. Eu não sei, eu tô procurando aqui o Ariete pulando. Eu lembro do Atari. Esse Ariete que pula 1 metro de altura aí, que é um absurdo. Mas eu não tô achando, eu vi aqui o bonequinho, o cara apertou e ele não pulou. Ele... Mas aí apareceu um jogo do He-Man aqui, bem interessante. Eu lembro do jogo do Atari. Não, mas... Do Atari aqui... eu não lembro, não. Ela tinha dois cenários só, um era o He-Man em cima da navezinha dele, e a outra era ele tentando chegar no local onde o esqueleto tava, que era como se fosse um labirinto, assim, o esqueleto tava do outro lado. Na verdade, era um ponto amarelo, que era o He-Man, e um ponto azul, que era o esqueleto. Mas a imaginação funcionava. É. Como sempre. Caraca, Castelo de Grayskull aí, ó. Quem tinha aí, os burguês safados que tinha, vão lembrar aí agora. Era demais. É, mas, sei lá, o meu vizinho tinha, mas não... Eu sinceramente não me lembro se na época eu tinha muita vontade de ter realmente, porque não me atraiu, não me chamou a atenção. E hoje em dia também não. Nem parece com a Castelo de Grayskull, falar a verdade. Eu acho que na criança, verdade, né, o que chamava mais a atenção era a caixa dele, né? Quando ficava exposta na loja. Ah, ela era muito grande. Pode ser. E os desenhos das caixas do He-Man eram muito bem feitos, né? Até hoje, se a gente olha assim, tem aquele traço bem dos anos 80, aquela coisa bem legal, né? Sim. Isso chamava bastante atenção. Sim, realmente. Cara, quando eu ganhei ele, eu era bem criança ainda. Era na época de, sei lá, antes do pré ou antes do pré ainda. Então, como eu era bem pequeno, pra mim o negócio era muito sensacional, saca, velho? Porque era gigantesco. pra noção ali, o corpinho de criança, né? Então o negócio era muito grande, velho. Então eu brincava ali, nossa, e altas coisas, velho. Não só com os bonequinhos do He-Man, mas com outros bonequinhos também, saca? É, dava pra montar cenário, né? Botar... É, dava pra fazer muita coisa. A ideia das armadilhinhas ali por dentro, a pontinha levadiça. Aí como eu tinha o negócio do quadro, né? Então eu fazia aquele negócio que o pessoal tinha que invadir o castelo, aí metade do quadro era antes do castelo, metade depois do castelo. Aí se invadisse, tinha guerra dentro do castelo. Era uma massa, velho. Sempre brisado, desde criança. Ah, velho, raiz é forte. Então tá, ficou aí o brinquedo do Fábio, sensacional aí pra quem gostava e quem não pôde ter, agora tá escorrendo lágrimas dos olhos aí, porque queria ter na época e ficava invejando os burguês safados vizinho aí. Olá, tudo bem? Se que está ouvindo esse cast, aproveite e já saia indicando para virar notícia corrida. Um abraço e boa sorte. Edu, vai lá, Edu. Cara, eu não sei se pode considerar tanto assim um brinquedo de rico, porque eu não lembro, sinceramente, qual que era o valor do brinquedo. Porém, eu vou considerar pelo seguinte, eu nunca vi outra pessoa ter esse brinquedo. E era febre lá. Por causa do meu pai, todo mundo queria jogar isso, ia gente lá em casa pra jogar e nas festas de aniversário levava e tal, que é um joguinho da estrela que chama League 4. Vou mandar um vídeo pra vocês aí, pra vocês verem. League 4. League 4. Ele é um joguinho, tipo um jogo da velha, que é uma plataforminha com umas pecinhas redondas de duas cores. E são 5 buraquinhos de altura por 7 coluninhas. Qual que é o objetivo? É você fazer uma fileira de 4 cores, né, da mesma cor, em sequência. Pode ser horizontal, vertical, diagonal, como for, mas tem que ser 4 ligadas. Legal. E vai aquele jogo alternado, cada hora joga um. Um coloca uma pedrinha, depois o outro. E esse jogo aí meu pai comprou na época, tava tendo um campeonato de futebol que tava sendo em Guayaquil, ou tinha algum time que era dessa cidade, alguma coisa assim. Eu sei que meu pai inventou um jargão na época desse jogo aí, que era se você perdesse, ele falava assim, vai pra Guayaquil. Eu não sei o contexto, porque era coisa de futebol. Nunca entendi, mas era coisa de... Era por causa de futebol, não sei se era Copa do Mundo, o que que era. Aí, o que que acontece? Ele comprou esse jogo e ninguém na cidade tinha. E aí, uma vez, a gente brincou lá em casa, jogou e tudo, era divertidinho e tal. E teve um aniversário na casa da vizinha, uns dias depois. Meu pai levou, aí eu levei o jogo pra gente brincar lá, as crianças e tudo. Aí a gente começou a brincar e tudo, aí foi perdendo, trocando, não sei o quê. Aí os adultos viram, de repente, rapaz, as crianças perderam o brinquedo, ficou só olhando. O jogo foi pra mesa dos adultos, começou a abrir jogo de adulto. E o negócio de quem perdeu bebe, e não sei o quê. E a gente lá só olhando. Não, a gente quer brincar, a gente quer brincar. Depois, tá acabando. Bom, mas não pode, vocês vão se machucar, Esse brinquedo é dos anos 70? Ou antes, rapaz, talvez. Talvez seja até mais velho. Eu conheci ele na década de 90. Meu pai comprou uma versão da Estrela, é um pouquinho diferente desse do vídeo. É o que o Flávio botou aí, ó. É, esse é o que eu conheci na casa da minha avó. Ah, exatamente, é esse aí que eu tinha, esse mesmo. E cara, aí depois desse aniversário que os adultos ficaram jogando e coisa e tal, o joguinho virou febre, que era época de verão, quando a gente ia pro clube lá, né, que os meus pais eram sócios, pra gente nadar e coisa e tal, a gente levava o joguinho e aí ficava aquele negócio, juntava a turminha lá, ah, perdeu, dá um mergulho, e volta pra fila, pra jogar de novo. Porque era um jogo muito rápido, saca, velho? Uma partida dura aí 5 minutos, então rapidinho você faz o rodízio ali e coisa e tal, mais rápido do que truco. E é um jogo assim, de tipo um jogo da velha, né, cara? Lembra bastante o jogo da velha, porque você tem que fazer o negócio em sequência. Só que o jogo da velha eram 3, né? Aqui são 4. E num tabuleirinho maior. Como a gente jogou esse jogo, velho? Foi, assim, meus pais sempre investiram bastante em jogos de tabuleiro, sabe? Que era uma coisa que jogava a família toda e coisa e tal. Mas de todos os jogos que a gente já teve, de longe, disparado, esse é o que a gente mais jogou e por mais tempo jogou. Assim, não foi aquela coisa assim que a gente jogou um tempinho ali, um mês, 2 meses, encostou e nunca mais jogou, sabe? A gente ficou mais de ano jogando esse jogo assim, direto. Fez, valeu, e eu nunca dinheiro, vi... Então. Valeu, cara. Para com essa porra aí, meu irmão! Não, eu conheci na casa da minha avó, cara. Eu acho que minha avó tinha, por causa da minha tia, da minha madrinha. Aí ela me ensinou a jogar, eu joguei algumas vezes. O jogo é muito maneiro, cara. Tem que pensar rápido, se tu der mole, tu perde, entendeu? E eu lembro muito... cara. Por que tem que pensar rápido se o jogo é uma vez pra cada um? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, mas porque se você tem que... Pra poder ter outra, né? Se tiver outro pra jogar, né? Não, mas assim, não tem que pensar rápido. É, mas tem no manual do joguinho, tinha um negócio lá, tinha tipo regra dinâmica, que chamava. Que normal você joga ali o tempo que você precisar pensar e coisa e tal. Só que ele te dava aquela mesma ideia da regra do xadrez, sabe? Que você tem um tempo pra fazer movimento. Então, o manual também te dava a ideia de você ter tanto tempo pra você fazer um movimento, sabe? Tipo assim, se você demorasse, o outro já podia jogar na tua frente, entendeu? Isso. Então, era uma coisa assim. Aí, tipo assim, vamos supor, você tem 10 segundos pra fazer seu movimento. Então, você jogava pedrinha e o adversário começava. 1, 2... Deu 10, você não jogou a pedrinha, o cara já jogava outra, sabe? Entendi. E assim, ia indo pra ir, porque tinha fila também, né, no caso. Quando a gente jogava, no caso, tinha fila. Então, tinha que ser o mais rápido possível. Legal. Mas podia ser também pelo tempo que quisesse. Assim, sabe? Agora sobre a pergunta que tu falou lá, se é de rico, se não, coisa e tal. Cara, é da Estrela. É da Estrela, é de rico. É da Estrela, de rico. Pois é, cara. E eu considero ele de rico aqui na lista, porque pelo seguinte, igual eu falei, muita gente gostou do jogo e era febre. Vinha galera lá em casa pra jogar com meu pai, comigo e coisa e tal. Fazia fila no portão lá em casa. A gente jogava na varandinha da frente de casa, assim. Então eu fazia fila no portão da casa? Não, é porque aquele negócio, velho, meus pais eram meio estranhos, assim, então minha mãe não gostava muito que o pessoal fosse lá em casa, sei lá, então o pessoal ficava meio receoso também. Deixa eu te dizer uma coisa. O pessoal ficava no portão do lado de fora. Deixa eu te dizer uma coisa, Edu. Não é muito diferente deles, não, viu? Em que sentido? Também é um pouco estranho. Ah, não. O DNA. É. É que é. A raiz é forte. Mas o nome estrela já dizia tudo, né? O cara tinha que ter nascido com uma estrela pra tirar um. No mínimo, né? Porra. No mínimo. Cara, eu só lembro de ver aqui na casa da minha avó, cara. A gente já ouviu das outras duas vezes, ô Flávio. Eu sei, mas eu tô ressuscitando aqui. Eu não lembro de brincar na rua com isso. Eu lembro de brincar. Cara, mas por que tu queria sentar na beira do asfalto pra brincar com isso aí, porra? Não, não falo na rua, tô falando na minha casa, cara. Aí, ó, ele botava o pessoal da portinha, perdeu, saía da casa dele. Não, mas com a Edu é diferente, é que a mãe dele não deixava as pessoas entrarem na casa. Mas assim, lá em casa também, se fosse muita gente de bonde, não recebia em casa não, ficava na garagem, no varandinho, no portão. Na minha casa entrava, só que daí se fosse perto da hora do almoço, ninguém comia até a visita ir embora. A minha mãe falava, não quero ajuntamento aqui em casa. Exato, não quero saber de ajuntamento. É bem isso, esses bagaceiros aí. Então tá, Edu, bate a brinquedo aí, Edu. Brinquedaço. Uma última coisa a respeito desses jogos. O legal, assim, pelo menos eu noto, né, que os anos passaram, veio a internet, veio os videogames evoluíram, mas esses jogos, eles continuam fazendo sucesso, né? A galera continua jogando. Sim, os adultos. Pelo menos, os adultos, né? Eu não sei se a criançada mais nova joga, mas pelo menos entre os adultos, eu vejo, assim, que continua sendo febre, né? Evoluíram também bastante. Só entre os adultos. Eu dizer pra vocês, já comprei algumas coisas aqui que era febre nos anos 90 e coisa e tal. A gente jogou uma vez. E, no caso, eu tô dizendo com a minha filha, né, de 9, na época, 7 anos e coisa e tal. Tipo Banco Imobiliário, tipo Detetive, sabe? Que são jogos de tabuleiro e coisa e tal. Mas foi uma vez só, cara. Uma vez só. Ah, as crianças de hoje em dia não têm paciência pra jogar. Ela prefere jogar Monopoly no videogame do que jogar Banco Imobiliário pessoalmente. Jogo da demora vida. Pra caraca. O Monopoly tu pode salvar e terminar no dia seguinte. É, porra. Jogo da vida, a gente joga lá em casa de vez em quando. Rola umas partidas sinistras lá com o Jogo da Vida. Banco Imobiliário. Eu tive pensando em jogar comprar alguns jogos assim de tabuleiro famoso, bonito, que demora, assim. Mas. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinho HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Flávio, pra encerrar com chave de ouro, vamos lá. Cara, vamos lá. Eu acho que era de rico esse brinquedo, eu não sei. Era estrela? Não, era Glasly. Ah, então não era rico, cara. Era então meia boca. Pobre. É, meia boca. Meia boca. É, os desastrados, pelo que eu vi. Pra mim, na época, era o carro que amassa e voltava. Não era de rico, eu lembro. Bate e volta o nome, né? Era Bate e Volta, O Bate e Volta era da estrela, né? Não, o nome é Hoje Desastrados, que eu pesquisei aqui pra saber, porque eu botei carrinho que amassava e voltava e apareceu isso aqui. Eu vou mandar pra vocês a imagem dele. Que aí você batia com ele na parede, a frente do carro, o capô amassava, o banco levantava. É, mas não é só bate na parede, bate no outro. Eu me lembro que o comercial era isso, né? Eles batiam no outro. Mas eu só tinha um, entendeu? É. Caramba, tinha um que era do MacGyver. É o MacGyver? Sei lá, Crash Throw o nome, né? Mas bate e volta. Bate como carro, volta como robô. Aí essa Mercedes. Eu te mandei aí, o que eu tinha. Manda de burguês safado. Eu tinha aí da... Tu tinha o que amassava. Não, bate e volta era o robô, é isso que eu mandei aqui, ó. Não, ele tinha o que amassava. Amassava a frente e depois você puxava e ele voltava ao normal. Sim. Aí o banco levantava, aí se você... O boneco... Pra tu ver como é que era a brincadeira dos anos 90, né? Você ficava simulando acidente pra ver se a pessoa ia morrer ou não. Se tivesse cinto, ela ficava presa. Se não tivesse, ela voava pelo para-brisa. Sinceramente, eu acho que era de rico porque eu nunca tive. Cara, eu tive, só que eu brinquei por pouco tempo, depois eu perdi a vontade de brincar. Eu acho que isso aí é classe média. Eu ganhei de uma tia minha, entendeu? Que era a tia rica. Ah, então tá. Tia rica é, então, que quer... Então vale. É, vale. Ah, eu não ganhei. Mas aqui o bate-volta que era mais legal. Muito mais legal, né, ô Fábio? Para. Esse bate-volta que vira o robozinho aí, eu tinha um dele, amarelo. Tô falando aí, ó. Bando de burguês safado. Então é de rico mesmo que eu tenho. Pô, mas eu tinha Atari, cara. Burguês safado. Aí... Eu brincava com esse aí de bater na parede, amassar, fazer, aí as portas abriam, o boneco voava, amassava a frente, só que aí eu perdi, depois de um tempo eu perdi o negócio de brincar com ele, porque meu irmão um pouco mais velho que eu, o irmão do meio, que eu sou o mais novo, que é o caçula, ele teve a brilhante ideia de escrever com marca-texto todos os meus apelidos que ele me chamava no capô do carro com marca-texto. Que bosta é essa, rapaz? Bullying familiar? Ele botou... É, bullying já veio do irmão, então por isso eu já passei por isso. Caraca. Já vim de... Chegou no colégio, nem senti. Caraca, é tanto ele escreveu... bullying que hoje serve café. Não é? Tá vendo? Puta merda, que trocadilho bosta. Caraca, ele escreveu. Eu sei que o capô do carro era só apelido. Acho que era mais de 20 apelidos, cara. Caraca. De animal, de vagabal, de cabeça de nós todos. Caraca. Tudo escrito. Alguns escreveu... até concordam, alguns até concordam. Minimin, sei lá. Uma coisa escreveu. Não, Minimin na época não. Na época Minimin era depois. Ele me chamava de Minimin, mas foi depois. Caraca. Como é que escreveu? É Minimin ou Miremin? Não, Minimin do Austin Powers. É Minimin. Minimin. Outro bicho em mim, caraca. Animal, cabeça de nós todos. Aí tu desistiu de brincar com o carro, daí não quis mais. É, que aí depois vai eu fui lá com a miniatura gordinha, assim, com o dedinho no nariz, assim, não me provoque. Aí eu tentei passar álcool, minha mãe, passa álcool que sai, ficou mó manchão, ainda dava pra enxergar os apelidos ainda, ficou manchado, foi pá, eu não quero mais brincar nisso não. Ele acabou com o meu brinquedo. Quebrou de verdade, caraca, bullying, cara. De brinquedo. Pô, ele escreveu, o capô do carro era, ficou preto, ele era, o carro era vermelho, ficou preto de tanto apelido. Tu acho que era mais de 20, cara. Caraca, velho. Animal, vagabal, cabeça de martelo, cabeça de não sei o quê. Ah, mas vagabal, o que quer dizer vagabal? Ah, sei lá, cara. Ele, tudo que ele achava feio na televisão, ele falava que era eu. Aí era, me chamava de Jaws, aí botou Jaws. O Jaws é o inimigo do 007. É, alguns o Boca concordam, de Lata. Alguns eu concordo. Né? Alguns combinam. Isso é porque ele era, assim, tinha a idade parecida, né? Ele era 7 anos mais velho que eu, entendeu? É, naquela época não era muito parecido, né? É, então. Se eu tinha 7, ele tinha 14, já tava grande, já, filha da puta. É, era bem diferente. E ele faz isso até hoje, né, Flávio? Até hoje, ele tava com chama de cabeça de gente. Animal, ele, animal, fala comigo. Ele só me chama assim no WhatsApp, o animal. Ah, por que agora tu não vai lá num maçarico e escreve os apelidos que tu chama ele no carro dele, no capô do carro dele? Não, ele não dirige, não. Ah, dá vontade de escrever na parede da casa. Oi, dele. Oi, Edu. Oi. Tá ligado por que o Flávio não tira mais o carro da garagem? Ah, né? Senão ele vai meter um marca-texto e o carro agora é maior, dá pra botar mais de 20, né? Vai meter não, já deve estar todo rabiscado. Deve estar todo rabiscado. É, por isso que tu inventou essa história que o carro estragou, não sai mais da garagem. Que saca, o cara foi lá e escreveu uma lixa, uma lima lá na lataria do carro, no capô lá. Pô, foi o brinquedinho mais elaboradinho que eu tive, acho que não durou nem meses. É, ok. Apesar de não ser... Naquela época todas essas coisas eram legais, né? Só eu lembro do comercial desse brinquedo aí do... Bateu, amassou, ah, não, estragou e puxa de volta. Lembro do comercial, mais ou menos alguma coisa assim, é. Era legal. É, era meio de fricção ele, aí você podia jogar pra bater com o outro, de frente com o outro. Podia... Que acho que tinha uma moto, tinha mais coisa. mas eu só tive a Mercedes só. Caraca, é muito legal, muito legal. Uai, sou! Galera, aqui é o Eduardo Filhote. Curtiu esse cast? Então não esquece, manda um e-mail pra gente lá no contato@machinecast.com.br. Terminamos aí de falar de todos os nossos brinquedos fantásticos aí. Com certeza esse é um episódio daqueles que dá muitos, muitos episódios, hein, Edu? Nossa, cara, dá pra voltar e falar. Tem muito brinquedo de fora ainda pra gente poder falar. Ah, mas o Edu que foi uma criança rica, né? Porra, não, bando de burguês não. Safado. Não, pô, cara. Você tentou aqui no programa. Você tentou, cara, exatamente. Eu... Teve Castelo de Grayskull, teve a Toca dos Gatos, teve tudo. Isso porque o Fábio não ouviu aquele cast de desenhos que o pessoal fala, pô, isso aí é o brinquedo dele. Eu tive, que não sei o que, eu tive. Tudo ele teve. Ganhou no truco, ganhou jogando bola. Isso. Então tá, então vamos agora para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, brinquedo é algo que faz parte da vida de crianças e da nossa infância, principalmente. Foi uma, pelo menos assim, da minha, né? Foi uma coisa que marcou demais a minha infância. Por muitos anos ali, os brinquedos foram realmente os meus amigos. Então, Toy Story é um filme que até me comoveu muito por conta disso também. Amigo, estou aqui. Só isso. Flávio! Cara, pô, brinquedo, cara, vou até repetir a entrada, cara. Tu, no Dia das Crianças ou no Natal, tu recebeu o brinquedo, sabia que não é meia, sabia que não é desodorante, que eu ganhava desodorante da Avon. Criança, 7 já tinha que dava desodorante da Avon pra todo mundo. Caraca. 7. Manda assim, pedido. Não era isso? Né? Era um dos apelidos que tava escrito no capô do carro. Devia estar escrito fedorento. Gambá. Cara, a melhor sensação era você abrir aquela caixa de brinquedo novo e explorar o mundo que, com a imaginação, dependendo do brinquedo. Pô, era muito maneiro, cara. E vale 2, 3, 4, 5 casts isso aí. Então eu gostaria aqui de agradecer ao nosso querido amigo Tele Fábio aí do canal Coleção em Ação Show. Cara, muito obrigado por ter comparecido aí com a gente. Muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aí pra gravar aí com a gente, foi muito legal, espero que tenha se divertido tanto quanto a gente, e agora fica aí um espaço pra te falar aí do teu trabalho lá no canal, que diga-se de passagem, é sensacional, eu gosto muito, sempre que eu assisto lá os vídeos dá aquela suada no olho, claro, que são suores masculinos, né, cheio de testosterona. Pô, Team Blue, Flávio, Edu, só tenho a agradecer mesmo de estar nesse podcast aqui nostálgico, né? Que faz a gente voltar lá para nossa infância. Isso é legal demais. Como vocês mesmo falaram, acho que rende muitos podcasts ainda. Porque, assim, a gente é privilegiado por ter vivido, né, uma época boa, né? Os anos 80, os anos 90. Foi muito legal para ser criança. A gente teve muita coisa, né? Teve a Ostentação da Estrela, teve as Bagaceirices da Glavite, videogame, quer dizer, tem muita coisa, os desenhos, filmes, muita coisa pra gente falar. E a galera que quiser, né, um pouquinho mais de nostalgia, só chegar lá no canal Coleção em Ação Show, todo domingo às 10 horas da manhã, tem um programa lá onde eu procuro, né, resgatar um pouquinho dessa coisa boa que a gente viveu, né, trazer algumas coisas que foram se perdendo com o tempo, mas que a gente tem a oportunidade de trazer de volta, da mesma forma que vocês fazem aqui. Pode apostar que sempre que vocês quiserem, estou aqui participando com vocês. Olha aí sim. Então tá, meus queridos ouvintes, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Edu? Será que o Spider em algum momento da vida dele teve brinquedo de pobre? Diz aí, Spider. Olá a todos. Eu gosto de brincar em Dubai. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Não estranhem, porque hoje eu estou aqui somente só, mas isso não vai impedir que a nossa leitura de e-mails e comentários seja feita. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, que nós temos um e-mail do Ricardo Shima, que estava meio desaparecido aí, mas voltou com um e-mail falando o seguinte... Olha a faca! Assunto interessante. Vamos lá. Olá, machines! Há quanto tempo não dou sinal de vida, não? Realmente, muito tempo. Há uns dias atrás eu escutei o episódio 146, Espadas Nostálgicas. E digo uma coisa. Lightsaber. Oi, espadinha 3 por 1 real. Eu gosto de Star Wars, acho legal, gosto da história. Mas tem umas 90 dessas por filme. Essa desgraça de lightsaber, na verdade, é tipo um certificado de conclusão de curso. Quando vejo uma réplica de lightsaber, eu imagino um papel escrito Academia Jedi tem a honra de informar que, papapapá, concluiu com honras o curso de Jedi avançado. Acho zoado demais. Pode ser nostálgica, mas pra mim, espada que se preze é única no mundo. Quanto a Sakabato do Kenshin, ele não consertou e nem refez a espada, ele recebeu uma nova. O ferreiro, que esqueci o nome, entregou a Sakabato ao Kenshin, alegando que mesmo em uma época de paz, pessoas iriam atrás do Batosai simplesmente por glória. Então, se o Batosai resolveu que não iria mais matar, que ao menos usasse aquela espada especial para defender a si e as pessoas à sua volta. O ferreiro disse também que iria parar de fazer suas armas que causaram tantas mortes durante a guerra, que havia feito sua última espada e tinha dado a espada como oferenda aos deuses. Quando se faz uma espada para os deuses, o ferreiro na verdade faz duas. A melhor delas será a oferenda. A melhor ficou no templo e a outra foi dada ao Kenshin. Quando Soijiro quebrou a primeira espada do Kenshin, a primeira coisa que ele, Kenshin, fez em Kyoto foi procurar o velho ferreiro, e lá ele descobriu a espada gêmea da Sakabato quebrada. Claro, não foi assim fácil, mas esse foi o desfecho. Aliás, este mesmo velho ferreiro é o que diz a Kenshin a frase que ele repete inúmeras vezes no mangá anime. A espada é uma arma. Técnicas de espadas são técnicas de morte. Não importa como a disfarcem, essa é a verdade. Bom, hoje não teve textão. Vou ficando por aqui e logo mais, logo menos, escrevo novamente. Um abraço. Muito obrigado então, senhor Ricardo Shima, pelo seu e-mail. Não fique tanto tempo desaparecido. Volte mais cedo aí, meu caro, que você faz falta aqui pra nós. Dando sequência aqui, temos agora um e-mail do Sanderson Barros, que ele mandou sobre o Cast 150. E ele tá falando aqui. Primeiramente, meus parabéns por alcançar um número tão alto. E segundo, por ter colocado o remake do episódio beta na edição, que ficou sensacional. Não me lembrava de que era tão engraçado. A voz da galera, principalmente do Edu, era bem diferente. Poxa, cara, mesmo? Bacana! A história da véia parando a bicicleta só não foi melhor que a de fazer a irmã mais velha fazer xixi e depois a mãe descobrir. Putz, deu mole. A história da mãe esperando o guri descer do pé de jambo também foi top. Teve uma hora que o Timbum começou a listar as armas que ele apanhou na infância e falou do facão. Era zoeira ou tem uma história dessas mesmo? Aí o Timbum te responde na próxima. Vocês têm que fazer um cast só falando de bolinha de gude. Tem muita história e expressões regionais malucas envolvendo a brincadeira. E tem que chamar um nordestino para participar do cast. Afinal, o Nordeste é um estado só. E por fim, o Tintim já falava de queimação de pauta desde o episódio zero. E rapaz, quanta história top foi gasta nesse episódio. Falou, galera! Então, muito obrigado aí, senhor Sanderson Barros, pelo seu e-mail. Que bom que você curtiu esse cast aí. E, cara, que bacana que você notou essa diferença aí. Positivo. Muito obrigado aí. Dando sequência aqui, nós temos outro e-mail do Ricardo Shima, que estava desaparecido em Placo 2. Muito bem. E ele diz aqui o seguinte: tiro, porrada e bomba. Olha que nome bom. O que ele diz no corpo do e-mail é o seguinte: olá, Machines. Há quanto tempo não dou sinal de vida, não? Cara, tipo, nessa mesma leitura. Há uns dias atrás escutei o episódio 147, Jogos FPS. Gostaria de informar que quase bati o carro porque estava dirigindo com os pés no volante, pois as mãos estavam ocupadas aplaudindo a escolha do senhor Neilson Lopes. Soldier of Fortune foi o jogo que me fez gostar de FPS. Sem brincadeira, esse jogo é muito foda. Foda com PH de farmácia e 2Ds de todinho. Foda! Na época eu fiquei impressionado com o que dava pra fazer no jogo. Eu não lembro absolutamente nada da história do jogo. Eu caguei pra história. Eu queria era explodir cabeças, arrancar braços e escutar os gritos dos inimigos. É melhor eu parar com o sadismo aqui, senão vão achar que sou psicopata. Ou pescotapa, né? Quem sabe? Mas nada como colar uma C4 no terrorista, ver o desespero dele tentando tirar e depois ver a explosão e as partes do corpo dele pra todo lado. Caramba, que terrorista! Passou. Não vou ficar citando outros jogos de FPS das antigas, pois acredito que esse assunto ainda pode render outros episódios. Os FPS que joguei recentemente e que fui até o fim foram os Call of Duty do 360. E, na verdade, o Modern Warfare 3 foi o jogo que me fez comprar o console na época. Eu era feliz jogando Mario Kart Online no Wii e, de vez em quando, um Medal of Honor, também no Wii. Quanto aos da geração atual, acho que o mercado ficou tão saturado do estilo de jogo que nem me animo mais em jogar. É tanto FPS, tanta franquia, tanta firula em jogo que dá preguiça de ligar o console. Ainda mais esses que você tem que jogar online. Ô coisinha chata. E também, hoje em dia, prefiro jogar Airsoft do que qualquer outro game FPS. Bom, desta vez não teve textão. Fico por aqui e assim que possível enviarei mais e-mails. Estou praticamente em dia com os episódios. Eu que tô sem tempo de escrever mesmo. Um abraço. Então, grande abraço, Ricardo Shima. Obrigado por emplacar dois e-mails aí. Espero que você não espere tantos casts para emplacar outro e-mail. E, quem sabe, nos vemos então na próxima leitura. Vamos dar sequência aqui ao segundo e-mail do Sanderson Barros. Olha só, hoje a gente ficou aí com duas dobradinhas. Bom demais. Ele manda aqui cast de musiquinhas e diz o seguinte: começando uma revelação, o mestre ancião do Machine é o Edu. Não sabia. A Janeide é o Flávio, mas o Vodito ainda não sei. Bom, meu querido, cast diz o seguinte: o Vodito também é o Flávio. E caramba! Meu jovem Sanderson, como assim você não sabia que o mestre é do ancião dos cinco morros de erva? Sou eu, rapaz. Eu que faço essa vozinha nada bonita. Agora vá, Shiryu. Ele continua aqui, ó. Bom, vamos comentar sobre as escolhas das musiquinhas. Mega Man X4. Rock passou longe, muito longe. Gran Turismo 2, massa. Golden Axe 2, começa massa, depois vira um lixo. R-Type 3, rock massa, segunda melhor escolha do cast. Psycho Force 2, música de anime genérica. Street Fighter 2, pô, toca a música normal nessa bagaça. Legend of Mana. A música toca em um monte de lugar, como na torre e na primeira caverna. Música massa também. Castlevania Bloodlines. As músicas da série são sempre muito foda, desde o Nintendão. Sonic Chaos. What? É Mega Man X essa porra. O começo dela é quase idêntica à cena do Zero salvando o X na primeira fase. melhor música do cast e nem dá pra acreditar que isso rodava no Master. Final Fantasy VI. Não podia faltar. Único RPG que o Edu jogou. Ópera massa. Cara, mentira, porque minha vida é jogar RPGs. Esse é o RPG da minha vida. Mas a minha vida é RPGs. Músicas de encerramento. Todas 3 por 1 real. Caramba! Meu caro Sanderson, então vou te lançar o desafio. Próxima leitura de e-mails aqui, eu quero que você mande pra nós a sua lista. Que aí julgaremos se ela é 3 por 1 real ou não. Ok? Desafio lançado. E muito obrigado aí pelo seu segundo e-mail. Continue sempre mandando e-mails aí pra nós, que serão sempre muito bem-vindos. Galerinha, espero que vocês tenham gostado deste cast até aqui, tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. Peço perdão por ter estado aqui solamente só. Espero que não tenha ficado muito chato pra vocês. Mas, de vez em quando acontece. E se você quiser aparecer aqui, você tem que fazer como o Sanderson e o Ricardo Shima, que mandaram e-mails aí pra nós, ou como o nosso padrinho, o Albeck, que tá sempre ajudando a gente lá, tá sempre sendo comentário aqui, às vezes tá lá furando o olho do Team Blue, jogando um videogame com ele, ou então tá interagindo com a galera do cast, tá curtindo os bastidores, tendo acesso antecipado aos casts, e muitas outras coisas aí que somente os padrinhos podem, então faça como ele lá. Apadrinha a gente, pode ser no Padrim, pode ser no PicPay, pode ser na conta corrente pessoal nossa, o jeito que ficar melhor pra você. E é isso aí, galerinha, chegamos ao final, espero que vocês realmente tenham gostado. Nos veremos aí então na próxima leitura de e-mails e comentários. Aquele grande abraço e tchau! Off Topic. E aí, o simples sim. Vale improvisado, tipo artesanal, essas coisas assim? Cara, aí depende muito. Não vai fazer que nem o meu pai que furava uma espiga de milho, né, e arrastava como se fosse um carrinho. Não deixa de ser depende brinquedo. Depende do nível da avareza do pai, né? É. Pô, meu pai era isso mesmo, cara. Enfim. Abria a cerveja e dava as tampinha pro filho brincar, né? É, porra, é mais ou menos por aí. Então. Pando para a gravação. Edu nem botou a gravar, né, Edu? Não, lembrei agora, velho. Você acredita? Ah, então, ué, cinco isso. Minutos. Vai pegar muita coisa do cast. Não. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.